sem rumo, vai se ao fundo e vague em nervo, imerso, confuso. E o que foi, Baião, se tornou um refrão, atrelou. Da vida.